vários grupos, várias ideias, certo? Tem que ser brutal na moral também. Cê tá ligado que no mic a gente manda bem. Se não manda bem, vai, sai. Cê tá ligado que uma hora a casa cai e descobre que você só era caô. Descobre que pela parada não tinha nenhum amor, só queria fuder. Mas eu digo pra você, cê tem que proceder. Tem que aprender a levar, aprender a rimar, aprender a respeitar quem faz, quem só quer a paz. Isso mesmo, rapaz, cê vai ficar pra trás lá na frente. Cê vê como era diferente, cê vê que você não pensava como a gente. Cê vê que era muito mais inteligente. Quem? Você? Não. Eu garanto que eu tô acompanhado por Deus. Eu tô junto com os meus, tô com os amigos, tranquilão na improvisação. E você só fica aí de vacilação. A gíria do Rio mistura com a gíria de SP. Eu mando pra você HIPHOP. Se é de verdade ou não é, não é você quem vai julgar. Mas aí nem tenta me sugar, sanguessuga, sai que eu continuo. Cê tá ligado que na rima eu te destruo, mas eu só quero construir um prédio enorme pra agir e morar tudo nos conforme, cada um no seu apartamento bom. Enquanto isso eu mando meu talento no som. Enquanto a base muda o clima, eu vou mandando a rima. Todo mundo bota a mão pra cima, mas não tem ninguém aqui. Parece até que é um delírio de MC.